KY-661. Rádio Piratininga de São José dos Campos Limitada. 1.370 kHz. Estúdios, edifício VIP Center, 18º andar, São José dos Campos. Faltando 25 minutos para 6 horas. Que beleza a tarde é nossa, meu amiguinho, meu irmãozinho, o Mussum chegou. Alô, Nice para você, alô, Tânia para você também, Lourdes, que está me ouvindo. Alô, Cida, Cida na Vila Letônia, para você também vem aí o Marcos Roberto. Fio de cabelo. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele vestinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Que ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela vem e se deita. Eu encontrei, me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. O Supermercado Dias apresenta laranja, quilo 59 cruzeiros, alface 89 cruzeiros, cerveja Kaiser 219 cruzeiros, feijão a partir de 349 cruzeiros e mais frutas, verduras e legumes com os melhores preços da praça. Vá ao Supermercado Dias e comprove. Dole 1, dole 2, dole 3. Aburida tudo isso. Transpagamento sem juros. Confecções para toda a família. Cama, mesa e banho das melhores marcas. Tudo em transpagamento sem juros. Aproveite. Na Buri é assim. Você compra pelo preço à vista e para pagar, dole 1, dole 2, dole 3. Transpagamento sem juros. O melhor é comprar na Buri. Tudo para você e seu lar. Depósito Alvorada 2 está com grandes promoções, descontos especiais. O Depósito Alvorada 2 financia em transpagamentos sem juros ou em 18 meses sem entrada. Telefone 234405, Avenida Andrômeda, 2999, Jardim Satélite. Depósito Alvorada 2. Você vive levando 12h29. Aqui a tarde é nossa com seu mano velho navegante. Muito obrigado pela audiência, o Miguel, aí no Vale do Sol. Alô, Miguel, um abraço pra você. Alô, Zemar. Demanda para a Edna. A Adina. Alô, Nilza Costa. Ô, Nilza Costa, aqui na Vila Maria. Ela oferece na Siqueira Campos. Ela oferece para Maria da Francisco Rafael. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Casa dos Colchões, do centro da cidade. Rubião Júnior, 209. E na abertura da nova Casa dos Colchões, ofertas espetaculares. Casa dos Colchões, também no Jardim Paulista. Estrada Velha, Rio São Paulo, ao lado do Cimbreira. E, na abertura da nova Casa dos Colchões, ofertas espetaculares. A Casa dos Colchões cobre qualquer oferta, se você encontrar mais barato. Devolve seu dinheiro e você ainda ganha brinde. Casa dos Colchões. Rosemeire, vem aí a menina Rosemeire. Paixão. A campanha de trocas do Jumbo Eletro vai até o dia 14 de novembro. Seu objeto usado vale por dois nesta campanha de trocas. Vale um bom dinheiro para você na compra de um novo e vale muito para as entidades beneficentes. Vá ao Jumbo Eletro ver as ofertas da campanha de trocas. E atenção, na campanha de trocas do Jumbo Eletro, você não precisa levar a mercadoria usada. A entidade beneficente vai retirar da sua casa. Jumbo Eletro, Centro e Dutra. YK661. Rádio Piratininga de São José dos Campos Limitada. 1.370 kHz. Estúdios, edifício VIP Center, 18º andar, São José dos Campos. Faltando 25 minutos para 6 horas. Que beleza a tarde a nossa, meu amiguinho, meu irmãozinho, o Mussum chegou. O menino tá cansado. Tá, o menino tá suando. O que será isso, meu Deus do céu? O Paulo tá suando, eu sei o que é, viu? O Paulo sei, né? Ai, meu Deus do céu. A tarde é nossa aqui com o seu Mano Velho Navegante e nós vamos ficar juntos até as 5, se Deus quiser. Porque depois das 5, o coquinho manda no pedaço. Enquanto isso, nós vamos levando aqui nosso barco, defendendo o leitinho da criançada, meu Deus do céu. Ai, vem aí o Giliard, conversa. Saber como eu estou, não precisa perguntar para ninguém. Vou levando minha vida como posso, de um jeito que dá pra viver. Se você quiser saber se algo mudou, a mudança só o tempo é quem faz. Na verdade eu envelheci um pouco, mas como sempre continuo só. O silêncio envolve toda a cidade, até parece que não olha ninguém. Quanto tempo a gente não conversa, começamos de amor. Talvez nós dois esquecemos. Se você quiser saber se algo mudou, a mudança só o tempo é quem faz. Na verdade eu envelheci um pouco, mas como sempre continuo só. O verão ainda não chegou, por aqui não para de chover. Novidades eu não tenho mais, a não ser o que falei. Felicidade, paz e amor pra você. Um beijo e adeus. Paz e amor pra você. Um beijo e adeus. Dois para as três. Você corre para lá, corre para cá, sempre procurando o menor preço. Aí você chega na tapeçaria chique. e descobre que sua Chique vende realmente barato. E não descobre só isso não. A Chique é um mundo de tapetes, carpetes e cortinas. Ninguém tem a variedade que a Chique tem. Você pode comprar tapetes, carpetes e cortinas onde quiser. Mas para fazer uma boa compra, é só com a Tapeçaria Chique. Avenida Rui Barbosa, descendo a Praça da Matriz, pertinho do Viaduto de Santana. Vá por mim. São José dos Campos já conta com a Oftalmoclin, centro cirúrgico oftalmológico com corpo médico especializado. Equipada com moderna aparelhagem para exame preventivo de glaucoma, tratamento de estrabismo, laboratório de lentes de contato e cirurgias oculares em geral. Na Oftalmoclin, você encontra atendimento personalizado para você e sua família, com serviços de urgência funcionando inclusive aos sábados. Oftalmoclin, clínica e cirurgia de olhos. Avenida Ademar de Barros, 888, fone 228766, São José dos Campos. Me encontrando assim, eu nasci para você, você nasceu para mim. Faltando 25 para... Não, é 20, 20, menino, 20 para as 3 agora. Navegante amigo aqui falando com vocês e vamos ficar juntos até as 5, se Deus quiser. Mecânica São Cristóvão, lá. A rua Vemos, 125, no Jardim da Granja. A rapaziada lá da mecânica São Cristóvão é especializada em motores diesel. Tem motores a gasolina também. Portanto, meu amiguinho, motorista de táxi, leve lá sua caranga se tiver com problema, porque a meninada lá dá um jeito nela e sai beleza. E você ainda ganha um desconto. E se você, meu amiguinho, motorista particular, disser que ouviu o nosso programa, você ganha um desconto também. Mecânica São Cristóvão, rua Vemos, 125, lá no Jardim da Granja. Alô, menino Mussum, mando pra você, garoto, essa beleza. Veja bem. A turma do Balão Mágico de Javan, super fantástico. Quero viajar nesse balão. Faltam 15 para as 3. O Supermercado Dias apresenta... Laranja, quilo 59 cruzeiros. Alface, 89 cruzeiros. Cerveja Kaiser, 219 cruzeiros. Feijão, a partir de 349 cruzeiros. E mais, frutas, verduras e legumes com os melhores preços da praça. Vá ao Supermercado Dias e comprove. A cores Filco, Nacional e Sharp é na quinzena colorida da Save, Savilar e Save 3. TV Filco Color 20 polegadas, 329 mil. TV Nacional 20 polegadas a cores, 329 mil cruzeiros. E o lançamento Sharp Color 20 polegadas com UHF embutido por 365 mil. Aproveite a quinzena colorida da Save, Savilar e Save 3. Comprando hoje mesmo seu TV a cores pelo menor preço. E as melhores condições de pagamento. E ainda leve como brinde um rádio Filco 3 faixas. TV a cores, com brinde, só na quinzena colorida da Save, Savilar e Save 3. Agora para as 3 e vamos indo até as 5, se Deus quiser. Aqui eu mando o Rádio Navegante, ligue para mim, 21-5224. Eu mando um sucesso, beleza, para você. Alô, Lúcia. A Lúcia aqui do Bosque Imperial, ela manda para o Júnior, para o Marcelo, para a Cida e também para o Ivan aqui, longe de satélite. Casa dos Colchões no centro da cidade, o Dom Júnior 209. E na abertura da nova Casa dos Colchões, ofertas espetaculares. Casa dos Colchões também lá no Jardim Paulista, Estrada Velha Rio São Paulo ao lado dos Vimbreiras. E a Casa dos Colchões cobre qualquer oferta se você encontrar mais barato. Devolve seu dinheiro e você ainda ganha brinde. Casa dos Colchões, Rubião Júnior 209. E no Jardim Paulista, ao lado dos Vimbreiras. E agora faltando 13 minutos para as 3, vem aí Joanita e Giliar. Richard, guarde o seu amor só para mim. Guarde o seu amor só para mim. Pra noite de verão e céu azul. E lembre sempre que eu te amo. Logo estarei voltando. Guarde seu amor só para mim.